exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá do céu receberei. Por países, praças, vilas e cidades, o doce nome de Jesus exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá do céu receberei. Quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos gritaram: Esaí, o nosso rei. Hosana nas alturas ao Criador, bendito é o que vem em nome do Senhor. E os fariseus insistiam com Jesus para que fizesse calar a multidão. Se esse povo se calar e meu nome não gritar, certamente até as pedras clamarão. Por países, praças, vilas e cidades, o doce nome de Jesus exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá no céu receberei. Por países, praças, vilas e cidades, doce nome de Jesus exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá no céu receberei. Hoje em dia, já passado tanto tempo, continuam com a mesma tentação para deixarmos de louvar a Jesus Cristo. Nos oferecem dinheiro e posição, mas se pararmos e nos acomodar e não falar de tão grande salvação, Cristo triste ficará se seu nome eu não louvar. Certamente até as pedras clamarão. Por países, praças, vilas e cidades, o doce nome Jesus exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá do céu receberei. Por países, praças, vilas e cidades, o doce nome de Jesus exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá do céu receberei. Por países, praças, vilas e cidades, o doce nome de Jesus exaltarei. Ao cantar quero sentir sua presença, pois recompensa lá do céu receberei. Por países, praças, vilas e cidades, o doce nome de Jesus exaltarei. Ao cantar sua presença, pois recompensa lá do céu receberei.